Está autorizado então 190, perfil na subida Lotar, pois DCT Paulo Afonso, DCT Juazeiro, 1208, controle de saída 5475 na transponder, ok? Protejamento correto, chama para pushback acionamento. Chamará para o push acionamento, o 2224. Azul 4235, acione a identificação, autorizado chegada Bonf, desça para 4000 pés, QNH 1090. Salvador, boa noite, voo 9287. Está com informação ISC, autorização Guarulhos. Informa o horário do pano? 2330. Decimal 45, alternando 126, decimal 85, Oscar Lembereco. Não temos o seu plano, confirma o gol 9287. Afirmativo. Vamos verificar aqui no sistema, aguarde. Ok, tá agora. Recebemos o seu plano, porém ainda sem transponder. Saída prevista da Euleda Bridge, aguarde para cópia. Aguarda, sou 9287. Solo 2224 da Passaredo, pronto para pushback acionamento. Autorizado, chamar para o táxi. Livre push acionamento, chamaremos pronto para o táxi. 9287, pronto para cópia? Afirmo. Autorizado Guarulhos, nível 400, Biaper Zulu 16, saída da Euleda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5505, coteja. Autorizado 400 para Guarulhos, Biaper Zulu 16, decola da 10, curva direita, saída da Euleda Bridge 208, 5505 no transponder para o Gol 9287, está no gate 5. Cotejamento correto, chão para pushback, sonamento. Camará. Motor em Salvador, muito boa noite, trip 5218, informação S3. Trip 5218, boa noite, aciona identificação. Autorizado chegada Mari, voando ITAP. Chame quando pronto para descida, QNH 1090. Na cruz ITAP, 1010, já está no ideal de descida. Ciente desse montanho, nível 050, QNH 1090, trip 5218. 0050, trip 5218, bravo. Zona 076, boa noite, sem identificação, autorizado chegada Mari, desse mantém o nível 060, QNH 1090. Do 4235, desça para 2000 pés, após a posição pelo, QNH 1090, reporta estabilizado na LS que se rei da pista na 0, azul 4235. Gente, após pelo 2000 utilizado, o S3 começa a detectar, 4235. Autorização, instrumento Fortaleza, informação X-Ray. Bono 604, autorizado Fortaleza, nível 370, Viaper Zulu 19, saída Momo, transição Frote. Decola da 10, curva esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 5470, coteja. O Gol 1604, autorizado Fortaleza, 370, APZU 19, decola pista no zero, primeira curva esquerda, saída Momo, transição front, controle 1208, transponder 5470. Protejamento correto, chama para pushback, sonamento. Chamará. Alô, Passaredo 2224, para o táxi 34 a bordo, 6 horas e 30 de autonomia, altera da Fortaleza. Sua saída será agora Momo Cogbo após DCT. Paulo Afonso, permanece primeira curva esquerda, 2224. Afirmativo. Sai no perfil da Momo agora, qual a próxima? Momo Cogbo, Kilo Oscar Golf, Bravo Uniforme, após DCT Paulo Afonso. Afirmativo. Momo Cogbo e depois direto Paulo Afonso, 2224. 224, Ciente 34 a bordo, altímetro no 0 no 0, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera, torre 18, decimal 95, bom voo. Afirmativo, ciente, 2224, grato, obrigado, uma boa noite, bom trabalho, boa semana para vocês aí. Trip 5218, desça para 3000 pés, QNH 1000, está livre das restrições na posição IDAP. 5218, grato. Gol 076, desça para o nível 050, QNH 1000. Gol 076, negativo, mantenha a chegada ao número 3 na aproximação. Então, 3305, boa noite, acione identificação, autorizado em chegada Mari, desse mantém o nível 060, QNH 1000. 10, 0, 5218, confirma indicada. 230. Tem condição de manter até próximo do ONA? Firmo. Confirme. É dura, firmo. Gente, mantenha para sequenciamento. Gol no 076, reduza para 2209. Azul 4205, 4235, completa a aproximação, torre 1895. 1-1-8-9-5-4-2-3-5, boa noite. Parada, vento 070 graus, 12 nós. Afirmativo, a linha separada, a linha decola sem parar. Trip 5218 está autorizado ao final do procedimento, desça para 2000 e informe no localizador. Autorizado ao final do procedimento, descendo para 2000 e informamos no localizador. 5218. Passaria 2224, decolado 225, controle 120, decimal 8. Agora com o controle no 208, grato, obrigado, boa noite, bom trabalho aí. Torre Salvador, boa noite, Azul 4235, final X-ray, baixar e travado. Azul 4235, QNH 1000, autorizado pouso pista no 0, vento 070 graus, 12 nós. Livre pouso 90423. Passaredo 2224, contato radar, subiu para o nível 190, saída da Momo. No perfil da Momo, subindo para 190, 2224 da Passaredo. Ou no 076, desça para 3000, o ajuste no 00. Você vai seguir Alfa Tango 72 à sua frente, meia dúzia de milhas. Sim, descendo para 3000, o 3, libera a direita, chamando os fábulas de mão, 4, 2, 3, boa noite. 3, autorizado Guarulhos, nível 360, via Perzulu 16, saída da Euleda Bridge. Decola da 10, curva à direita, controle 120, decimal 8, aciona 5503, coteja. Aprovação do treinamento de vocês, Guarulhos 360, cancelado. Israel, VDA, com curva direita, 1208. Protejamento correto, chama para pushback acionamento. Alô, Salvador, 4235, muito boa noite. Lisbro, está na sua escuta. Boa noite, 4235, táxi via Alfa Kilo, Pátio 3. Alfa Kilo, Pátio 3, 423. Pushback acionamento, Gol 9287, gate 5. Autorizado, chama para o táxi. Autorizado, chama para o táxi, Gol 9287. 1895, obrigado, bom serviço. Gol no, 77, gol no 076, deixa para 2000, informe na final do procedimento. 2000, Samarate, é habilitado no 076. Usado, localizador. 25208, que negar no 010, reposta no externo do Bachelet Travado. Reporta agora no externo do Bachelet Travado. Passa 3305, está autorizado a final ILS, desça para 2000 pés, informe no localizador, número 2 na aproximação. Presidente, pode voador na 2000 pés? 604, posição 02, autorização pushback para metro. Presidente, aguarde para o pushback no 604. Aguardando, vou no 604. Passando externo, trem baixo checado, 35218. 5218, quem legal no 010, autorizado pouso pistão no 0, vento 070 graus, 109. Repouso, Gol no 076, reduza para aproximação, tráfego informado à sua frente, está com grau de 110 nós. Chame torre, frequência 11895, Tambor Bowl. 42295, Gol no 076. Táxi Gol 9287, estamos com 81 de POB, 4 horas mais 1 minuto, alternando o Galeão. 181 a bordo, altímetro no 0 no 0, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1 no 8 decimal 95, bom voo. Táxi via Pátio Índia Alfa, ponto de espera acima 2895, está com 1010 no ajuste Gol 9287. 83398, identifique, prode e tape para a chegada mar e deixa para o 050. Está livre? Obrigado. Artigo 218, no solo 34, libere pista pela direita, agilize manobras. Artigo 218, no solo 34, libere pista pela direita, agilize manobras. Chame solo 21, decimal 9. 7219, ponto 5, 218. O 076 é baixado e travado? Afirmo, você travou, 076. Autorizado pouso, pistão no 0, vento 070 graus no 0 nós. Fazer pouso no 070. Exatamente, chamada para o Sérgio, para o 604. Paulo Salvador, trupe 5218, ele pronto? 5218, táxi de Alfa, Juliette, 1-3 da remota. Juliette, 1-3. Passar 09. Autorizado a olhar em manter. O 076, no solo 36, libere pista pela direita, chame solo 121, decimal 9. Pela direita ali, acima solo, decimal 9, 076. 3305, completa final do procedimento, chame a torre 118, decimal 95. 395, obrigado, até daqui a pouco. 3305. Latam 3398, estou autorizado ao final do procedimento, desça para 2000, ajuste 9010, informe no localizador. 3398, autorizado ao final do procedimento, 2000 pés, tomarei no Lota 3398. 7, autorizado a decolagem pista no 0, vento 070 graus, no 0 mais. Desacolação no 0, voo 9287. Salvador, uma excelente noite, 3305 da TAM, passando o marcador externo, pista 10, baixo travada. 3305, continua aproximação, ok, legal no 090, aguarde pista livre. Guardando autorização, 3305. Decolado 238, controle 120.8. 208, boa, 9287. 3605, baixaria travado, confirme? Completamente. Autorizado pouso pista no 0, vento 070 graus no 0 nós. Livre pouso na pista no 0, tá 3305. 076, mantém posição antes da Juliette, aguardando a liberação do seu portão. Ela está muito. Level 400 on departure. Go online 287. Para o taxi, o voo 1604, com 147 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia, alternando Recife. 147 a bordo, altímetro no 0 no 0, táxi via Índia Alfa no ponto de espera Torre 18.95, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera, tem 2.95, voo 04, bom voo. Voo 076, táxi via Juliette para o portão 2, observando a aeronave da companhia saindo no táxi. Espera o portão 2, separação no 076. Tá, tudo. Passaredo 2224, chama agora Recife, 12545 e alterna 12685. 3305, no solo 240, libere pista pela direita, chame solo 12159. Libere direita, 19, 3305. 85, graças, obrigado, uma boa noite, bom trabalho, boa semana pra você, viu? Comente, boa noite. Salvador, boa noite, 3305, livrou. Boa noite, 3305, táxi via Alfa Juliette, portão meia dúzia. Alfa Juliette, meia dúzia, 3305. Autorizado a alinhar e decolar a pista no 0, vento 070 graus no 0. Alinha e decola a pista no 0, no 604.